aí diz a ela que não dá. E à noite a saudade faz chorar. Diz que a fortaleza já desmoronou. A certeza virou incerteza, alegria o vento levou. Diz que as horas custam a passar. Está tudo fora de lugar. Que o desespero já me visitou. E o meu pranto de tanto chorar secou. Que o desespero já me visitou. E o meu pranto de tanto chorar secou. Mas eu vou dar a volta por cima. A dor muitas vezes ensina, mas meu samba pra ela dizer que eu sou bom aprendiz e ainda posso ser muito feliz. Mas eu vou dar a volta por cima. A dor muitas vezes ensina, mas meu samba pra ela dizer que eu sou bom aprendiz e ainda posso ser muito feliz. Mas vai e diz a ela que manda. Que a noite a saudade faz chorar. Diz que a fortaleza já desmoronou. A certeza virou incerteza, alegria o vento levou. Diz que as horas custam a passar. Está tudo fora do lugar. Já me visitou. E o meu pranto de tanto chorar secou, secou. E o desespero já me visitou. E o meu pranto de tanto chorar secou. Mas eu vou dar a volta por cima. A dor muitas vezes ensina. Vai meu samba pra ela.